Olá, aqui é Gustavo Abadi e está começando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. É uma alegria para mim estar entrando na sua casa através das ondas da rádio Mãe de Deus e também pela internet. Eu tenho falado sobre exemplos bíblicos de masculinidade, exemplos que devem ser imitados em suas virtudes e de exemplos que devem ser frustrados em seus defeitos. Falei já de Adão e de Enoque. Hoje eu queria lhes falar rapidamente a respeito de Noé. O registro da história bíblica nos traz no capítulo 6 a 11 do Gênesis a história do dilúvio. O Senhor havia se arrependido de ter criado o homem, pois a corrupção, o flagelo que viria sobre estes homens por causa de sua corrupção era muito grande. Deus havia se entristecido demais com esses homens, e decidiu puni-los com um grande dilúvio. E ele ordena a Noé que construa uma arca, um barco enorme, para que ele e a família dele e todos os animais da terra entrassem naquele barco. Agora, quando nós pensamos nessa história, nós vemos o quão absurdo foi para Noé aceitar esse desafio. E é impressionante constatar que Noé teve fé em Deus e que pregou durante 100 anos a vinda de um dilúvio. As pessoas caçoavam dele, mas ele permaneceu firme em sua fé em Deus. O homem segundo o plano de Deus é um homem que prega, mesmo que esta pregação possa parecer insanidade. Como no meio do deserto pode vir a chover e pode vir acontecer um dilúvio? Noé, você está louco? Noé seguia trabalhando. Naquela época os homens viviam muito mais tempo do que hoje vivem. E diz a Escritura Sagrada que Noé não duvidou do Senhor, teve fé. Acreditou. E se empenhou em fazer a vontade de Deus. Você, com a sua fé lhe move a fazer a vontade de Deus, como fez com Noé, como aconteceu com Noé. A sua fé faz você se comprometer e comprometer a sua casa, como aconteceu com Noé. Diz a Escritura que os animais vieram e adentraram na arca, e a família de Noé estava junto. A sua esposa pode entregar a você o comando da sua casa, da sua família, ou ela tem que desconfiar dos seus caminhos? Porque você não é capaz de seguir os caminhos de Deus, e você não é capaz de fazer a vontade de Deus, e prefere fazer a sua. Noé tomou a sua família e entrou na arca. Fez a vontade de Deus. E diz a Escritura Sagrada que o dilúvio veio e destruiu a terra. Consumiu os pecadores. E Deus faz uma aliança com Noé quando ele sai da arca. Uma aliança de amor, uma aliança, uma promessa, uma instituição. E assim diz a Escritura, Eu vou instituir a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, pássaros, animais grandes, todos os animais selvagens que estão convosco, tudo o que saiu da arca convosco, até os animais selvagens, instituirei a minha aliança convosco. Nenhuma carne será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse, eis o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós e todo ser vivo convosco por todas as gerações futuras. Estabeleci o meu arco na nuvem para que ele se torne um sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu fizer aparecer nuvens na terra e então se vir o arco na nuvem, lembrar-me-ei da minha aliança entre mim, vós e todo ser vivo, qualquer que seja. As águas não se tornarão nunca mais um dilúvio a destruir toda a carne. O arco estará na nuvem e eu olharei para ele para me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo, toda a carne da terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que firmei entre mim e toda a carne da terra. Veja, toda vez que você enxergar um arco-íris, lembre-se da aliança de Deus. A aliança de Deus com um homem que teve fé e que seguiu a vontade do Senhor, os seus caminhos e os seus planos. É este homem a quem Deus se agrada. E se você for como este homem, que contra tudo e contra todos teve fé em Deus, Deus se agradará de você. Deus te abençoe. Até o próximo podcast.